E aí, Caribe Show! Vamos pra cima! E vai começar o bagulho doido! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! O maior baile do Pará vai começar! Vai começar! Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou! Chegou! Gigante Crocodilo Prime! Gigante Crocodilo Prime! É o gigante! Caribe! Apresentando pra vocês o maior show do planeta. Carisma, carisma, talento, talento. E sempre trazendo tendências no show do gigante. O Top DJ do Pará. Top DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora, meu top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão. Vai começar! Na hora da pressão, meu irmão. É o baile do Patrese. Vai começando no Caribe, o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar. Vambora pra cima! Toma, toma, toma! Que doida! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Tá cheia de papinho no WhatsApp. E o quê? Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Dorinho se perdeu. Ele volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então senta um pouquinho. E vem dançando. Ele volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então senta um pouquinho. Bora, novinha. Põe no caqueado, no gingado. Ai, meu top do Pará. Deixa comigo, então toma! A gente brigou. O quê? Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que joga tudo! Brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga, joga! Um abraço também, meu parceiro Cleilson, que tá no berço hoje. É aniversário dele, meu irmão! Cleilson do Búfalo! Então toma, toma, vai, vai! É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Não para, não para, não para! Gira! A vinha do Papo Grande, quantos anos você... O quê? Rebolando, rebolando, rebolando. Aniversário do Xaropinho, tá banando também. Um abraço a você, Xaropinho. Pinho, pinho, pinho. Rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em passo. Vai em passo, vai em passo, vai em passo. Meu parceiro Dieguinho da carroça também. E já aqui comigo, um abraço a você. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar. O chave, a chuva, a chuva. E vou te passar a fita, fita, a fita, fita, fita, então diz, fita. Alô, bora! É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, bora, peixe, peixe. Tá quieto, mano. As melhores tocando sempre aqui. Vambora, vambora, vambora, vambora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. É muito ginhado e a galera vai no clima, no clima, no clima, no clima. E toma, toma. É no baile do Patrés, é no baile do Patrés, é no baile do Patrés, vem que as novinha enlouquece, aumenta o beat, solta o grave, novinha, tu desce, desce. É no baile do Patrés, vem que as novinha enlouquece, aumenta o beat, solta o grave, novinha, tu desce, desce. Pois joga, joga, joga, joga, joga, joga, o bumbum, e joga, joga, joga, joga. E joga, joga esse bumbum, joga, joga, e vai tremendo esse bumbum, vai tremendo, vai tremendo. Toma, e toma. Gigante Crocodilo Prime! Galera do Remo, faz barulho! E o DJ vai te pegar. Hora de gastar. Agora você vai sentar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chão. O detalhe, só começando. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chão. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. E quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril. E pina essa bundinha mulherada. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E vem com patés assim, ó. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, fumando e bebendo. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Como é que é? Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Então dá um grito nessa aqui, ó. Vamos, não inventou palavras pra expressar esse momento. Só as melhores, as principais. Toca aqui, ó. Aqui no Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vamos lá. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. Nosso amor. O DJ Swag Prime, o empresário Ari do Frango também por aqui, um abraço! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama louco. O empresário Davi também do Guamá, já aqui comigo, um abraço você, Davi! Me chama tá comigo, só de boa! Tamo junto! Porque tatuamos nossa imagem no coração. Aniversário do marinheiro, do Cairo Paiva. Veio curtir hoje. Aqui no Croco, aqui no Gigante. Parabéns, moleque, felicidades. Muitos anos de vida. Sempre aqui no Gigante, meu irmão. Vamos lá. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Vamos lá, Pitoco. Amor. E a pressão não para, não para. E doida esse bagulho. E doida, e doida, e doida esse bagulho. E doida. Bagulho doido. Bagulho doido, tá doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Vai doido, bagulho doido, bagulho doido. Agora. Bagulho doido. Pra cima. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de. Gira esse dedinho, gira, gira, gira. Girando, girando é o Taisal que tá chegando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem. E aí, Jay Bruno? Final da festa, eu te... Bruno, pressão tá na área. Girando, girando, tá, sabe, tá chegando. Gira. Bota no 12. Alô, Betinho, Playboy. Aí, DJ, pode aumentar. Dona Cleo. Aí, DJ, vamos lá. Pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até a o... Dona Mery. Só vai até o 10. Tá no mês também. Até o 10. Aí, Dona Mery. Eu já falei. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega meu tom, eu sinto pressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Esse é o crocodilo detonando de montão. E volta no 14 essa parada, vai. Aqui não é no 12, aqui é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14. E bota no 14, bota no 14. Mas eu quero a tapinha. A mulherada quer a tapinha. E pina mudinha e seu toma, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha. E toma, e toma. Tapinha, tapinha, tapinha. Toma essa tapinha, toma essa tapinha. Mas aqui no Gigante é assim, ó. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Deitada, na deitada, na deitada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada. E toma. Dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada. O que é que tu é, maluquinho? Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. Ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso doida, e doida, e doida. Na batida, te segura, te segura, te segura. Bora, Marquinho. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Eu acho. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Vamos lá. Não é mais no 14? Por quê? Vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Toma, maluco. Agora. O bigodinho do Castanheira. Pensando. Equipe Rasca de Dinheiro também. Aí, gordinho do café. Vamos lá, garoto. Fazer, se você se for. E o quê? Então vai chover, chover. É por você. Na batida, na batida. Bora na batida, na batida, na batida. E a galera vai no crime endoidando, endoidando. E pina essa budinha, e pina essa budinha, e pina essa budinha. E pina essa bundinha, bora, vai, vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão. Até o chão, o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Agora com o rabetão, rabetão, rabetão, vai. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Uma, mais uma. Pra se ligar, vai! É muita pressão no Caribe! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. O DJ Sidney! Raciocinar! O brilhante som comigo! Um abraço a você, Sidney! Mas quem sou? Irmão Lima também! Aí, Cuba! As crocoloucas também! Fiz essa letra! Aqui do lado esquerdo! Só de boa! Você mudar vai fazer falta! Alô, se teu hobby é sentar, eu vou te criticar, tá de parabéns! Parabéns! Mas preciso de você, o rolê valer! Então senta! Senta! Olá, então sarra! Então sarra! Vai sarrando, vai sarrando. Então sarra, vai, vai, vai. Nossa, que delícia, esse baile toma uva. Nossa, que delícia, esse baile toma uva. Bora, Raul, vai. Virou disputa. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E quebra, quebra, quebra, quebra. Chama a bandida, chama a bandida. Chama, chama. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita, amigaçada. Bora que é o baile dele. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Agora, agora, agora. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Aqui, ó. Aqui, aqui. Pra cima! DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, fica bom. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, vai! Deu bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Como é que é? Bora! Agora é dele! tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada. Alô, Melri! E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, sem parar, sem parar. Com a gente, fechadão. Então bora, bora, bora. Vamos lá, DJ. Te segura, te segura, te segura. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Essa aqui é da boa. É da boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora, Tigrão. É cocada boa, não é? Os incomparáveis também, futebol pelada, é de Guaraci, nós vemos, tá aqui com a gente, um abraço! Tu caqueado, e vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, agora, bora! Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. E o que, e o que? É chopitel, tereu, tel, tel. É chopitel, tereu, tel, tel. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. É chopitel, Júnior Santorini. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Joga a mãozinha pra cima e grita, hey! Como é que é? Oh! Pra cima! Hey! Agora! Oh! Hey! Oh! Calma, hey! Treme. E vai tremendo! Treme. A usina também é a Malu! A empresária comigo! Treme. Tá comigo do gigante! Mas... Equipe sem limite, saudade! Tá na área, vai! Oi, amor, vamos sair essa noite? Put your fucking hands up! É muita onda, mano! Put your fucking, put your fucking! Rodrigo Pinheiro! Luiz Carlos também de Benavides! Aqui, ó! Inauguração, bom! Inauguração, bom! É o gigante! Patrese, o top DJ do Pará. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Que segura, do jeito que tu gosta! Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? O que? O que? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Top DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese, DJ Patrese. O que? Amor, eu sei que eu falhei. Já na área comigo, se alemã, segura! Me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, hey, okay. Eu só te peço, só mais, só mais. Mais uma chance. Vai, meu top do Pará. Mais uma chance. Vamos lá! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu te amo tanto. Um abraço também ao Milo. Me custa. Meu parceiro Milo aqui comigo. Me fé, para Milo. Sente, sente. uma bomba. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. É no Caribe, vai. Fui pro baile muito louca. A fim de o empresário Mário Silva. E Mário. Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo, vai lá, festa de endoidar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT, vai dar. Toma gingado, vai! Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Ei, Patrese, pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. E aí, Tigrão? Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Libera, libera, libera agora! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Escurinho! Que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem. Aponta, mulher! Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. E toma caqueado, vai! É o top do Pará. E agora pra detonar tudo! Esse é o DJ Patrese. Na pressão ele vai botar. E bota na pressão, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. E bota na pressão, bota na pressão. Nós dois. Passa mal. E o que, novinha, vai! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Tá novinha alisando a cabeça do croco. Croco suave, todo sorridente. Mais uma aqui, ó! Manda MC, Gui! E é sucesso, então toma! É a boquinha do animal! Toda jabão de paz! Muitos anos pra perceber, tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens. É assim, Caribe! Buscando milagres, sucesso! A solução era você. Gigante! Inventei meus sonhos. Buscando... Gigante Crocodilo Prime. Longe de mim, quando a solução. Prime, Prime, Prime. É, mas esse amor. Prime, Prime. É gigante. Tem o tempo. DJ Patrese. DJ Patrese. Mas esse amor tá doado. Os irmãos Lima também. Dia 21 de abril. É o aniversário do Lima Preto. Ione. Acho que ficou louca. Vamos lá. Não. Era cabelo queimado. Minha cabeça. Antes era cabelo de fogo. Agora queimado. Vamos lá. Não sai da minha cabeça. Não, não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Terceiro Bengola também, lá do Mauro Sula. Lá do Mauro. Não vai considerar. Mas esse amor tá doado no meu peito. É o baile do Patrese. Patrese. Você! Você não sai da minha cabeça. Não. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não. Sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. É o gigante namorado DJ Patrese.